Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Dorime, interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lancire, lanciremo, dorime. Ameno, o mandare in perrabi, ameno. Timere, timere, manciro, manciremo, ameno. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Musicália, hoje às 20h45. Como já puderam aperceber-se, iniciamos hoje com uma música que certamente vos transporta para uma outra dimensão. E certamente também vos traz um nome à mente. Era o grupo francês surgido em 1996. O fundador foi Eric Lévy, que já anteriormente havia feito parte de uma outra banda, de glam rock, e que agora passava a integrar esta banda, a qual fundou e que deu o nome de Era, por associar Era a uma unidade não só de tempo, mas também uma unidade musical. Os Era surgiram cantando em latim e num dialeto do mesmo, mas expandiram os seus idiomas ao longo dos tempos. Completam este ano 15 anos de existência. Desde o primeiro trabalho discográfico que os era marcaram a diferença. Conseguem ser muito mais do que um grupo de canto gregoriano, tendo inclusive alguns instrumentais, como por exemplo Impera, que iremos ouvir esta noite na edição do Musicália. Para iniciar, apresento-lhe um dos temas que maior impacto teve depois de Ameno, Volare, Volare Nevo, um dos temas dos Era que demonstra a sua versatilidade enquanto género musical. Vamos ouvir Volare, Volare Nevo. Os membros que constituem este mítico grupo, com origem em França. Henrique Lévy foi o seu fundador, mas fazem também parte deste mítico grupo dos Era, Guy Protero, Lena Ginegrand, Eric Geisen, Florence Dedham, Muriel Lefebvre, Chester Thompson, Liz Clare, Phil Collins, Darius Turmer e Irene Bustamante. O grupo canta habitualmente em latim e num dialeto de latim, também em francês, inglês e, mais recentemente, em árabe. Divano é o tema que vamos ouvir nesta edição da Musicália, antes da minha última intervenção. Esta edição de Musicália com um instrumental. Amanhã vamos voltar às 8:30 da noite para mais uma edição de Musicália. Entretanto, já de seguida, Diamantino Teixeira traz-lhe Portugal de 10 a 10. Deixo-lhe a continuação de, ou votos-lhe a continuação de uma ótima noite, na companhia que lá está da sua rádio Antena Web. Até amanhã!